Confirmando via litoral sul, parque de pessoa com fusão forte, tá bom? Abaixo das frentes de comunicações, mas agradecendo. Décima 8, até número 35, décima 3. 38, 35, 3, 4, 4. Missão cancelada de 1642, tudo para o altitude de traços e reporte passando 3.500 pés. É 200, busca via para 2.000 pés, que me dá o número no 4, autorizado ao final do procedimento e aliás, excluir a pista no 0, reporte estabilizado. Via 2.000 pés, no 0 no 4, autorizado X-ray, 6200. Estacionamento 200, inautorizado, descida para 2500 pés, devido a traço de, no corredor de Jorge Salvador, posição de 11 horas, agora a 7 milhas, ainda negativo na escuta do controle. Gente, 2500 pés, tem o traço no ticket. Motivo Bravo, mantém o nível de voo no 05. Guardião 05, chame o Pernambuco Salvador, frequência 8.995. Guardião 05, Itapuã. Puxa tudo, Guardião. Gente, vai pra gestoria, direto pro Gré. Não, passa pro Gré, formando 2.150 graus, 8, nós chamamos o solo. O prazo do repassar o solo do outro lado, Guardião 05. Mantenha os corredores visuais altímetro em Salvador na 04 e reporte Paripe ingressando o corredor interlado. Fica no Desirat, confirme o tipo de instrumento, pessoas a bordo e a procedência Cairo. Gente. Romeu Golf tem frequência medida presente, informe que não há trato de gestor conhecido pelo controle a reportar. Serviço radar encerrado, agora mesmo, 0,20 para o Oeste Salvador. 0,20 no 4,0 grau, 0,8 mais. Autorizado a decolar, questão no 0,320. Deixa para 2.000 pés e reporta estabilidade. 2.000 pés, é 2.000. 3, confirma o seu controle. Golden 03, chame Centro Recife, frequência no 283.8, alterno no 35.3. Recife 228, alterno 353, uma boa tarde. Boa. Autorizado a alinhar e manter no 0 Sul, 5073. 3805, 247, chama no 028, por viagem. 308, uma porta, 3805. Fala com o lado, Guardião. Gente, Guardião, frequência livre. Salvador, importante, 3805, decolado, cruza 1707, não voando. 805, contato radar, se preparando em 2340, 340, e você do São Bruno. Via São Bruno, 3805. Quando possível, direto, mostra. Autorizado, Lindo. Eita, muito obrigado, 3805. Estabilizado, BA 200. Chama 200, completa sinal, chame todos os frequentes no 8 e sinal 95. 295, boa. Torre Salvador, boa tarde, Xané 6200. Boa tarde, Xané 6200, continue a aproximação, agora de pista livre. É 1950 graus, 07 mais. Gente, aguardo. 2231. Passarei para o 2231 na sua identificação, chegada pela média não autorizada. Vou para a posição ITAP, desça para o nível de voo 050, quando o nível de descida, reporte o exame do nível de voo 190. Passarei para o 2231. 231, eu vou a ITAP, como ideal, tomará livrado para o 050. Azul 5073. Azul 5073, contato radar, botar em voo 160, via sendo coral no Bravo. 160, coral 1 Bravo, Tango Lima, Kilo Bravo, controle. Tá Patrão Lima, Tiro Bravo, serviço radar encerrado, 61 milhas, noroeste de Salvador. Mantenha nível de voo 105 e mantenha-se em regras de voo visual. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45, Lima, Tiro Bravo. 600, vai livrar na Golf 125 agora. Só instalador para passar por 23 dias. 3 de julho, final na sede autorizada e pulo, 190 graus com 62 reais. Final na sede autorizada, 23 dias, gratidão. Confirme o retorno ao Salvador. Ciente via corredores, reporte ingressão do corredor interlado, que uniforme quilo. Motor passaria 2231, cruzão amanhã, 0050. 2231 da passarela de aqui para o nível de voo 050, altímetro no 0,4. 050, 0,4, 2231. Está 3805, chame Centro Recife, frequência no 28.35. 2835, boa tarde, está 3805. Controle ao 5073, autorização para o 240. Aguarde coordenação, 5073. Ok, está com turbulência aqui no 120 até o 140. B964, boa tarde, senhor, identificação, chegada para mais de uma autorizada. Essa via chegada para o nível de 060, altímetro 064. Azul 5073, secretário de voo 240, autorizado pelo Centro Recife, com nível final. 3073, chame Centro Recife, frequência 98, decimal 35. Autorizado o sinal do procedimento LL que se liga pista no zero, reporte estabilizado. Fazer 3-1 PSD, contra estabilizado. Voo 964, busca para o nível de voo 050. Tire o informe Kilo, reporte Suave, antiga rotatória. Reportará Suave, antiga rotatória, tire o informe Kilo. Desvio, reporte o término, voando duro. Contra a SDR, desvio, interceptado. Voo 985, aciona a identificação, chegada volta autorizada. Via chegada para o nível de voo 070, correção 060. O altímetro no 064, voo 985. Afirmativo. Passaram em 2231, não confirme por quantas milhas irá manter essa proa. Devemos manter essa proa por mais uma milha. Quente, após o desvio, voo duro, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3-1. A sua identificação, chegada pela média não autorizada, vista para o nível de voo 060, altímetro no 064, voo direto e estado. Informe Kilo, voe para a posição Suaza. Suaza, siga a rotatória. Não está com o Suaza, confirma? Pode fazer, por favor. Proa 300, seria proa de Suaza. Muito obrigado, 300. Kilo e uniforme Kilo, chame a prova salvador frequência 18, decimal 95. Volo 1895, muito obrigado. Para o controle, Juliette, que é da Kilo. Corre Salvador, está passando o Kilo uniforme Kilo. Kilo uniforme Kilo, confirme tensões. Tensões é pouso final, 97, autorizado. Ok, naturalmente autorizado, curva esquerda final 7, chama estabilizado na final, vento 150 graus com 7 mais. Curvando a esquerda, final 7, reportar estabilizado 7, que dano faz o quilo. É uma fachada de 50, era o comando. Maravilha. Chega pra qual parte após? Geral. Gente. Valeu, 2231 estabilizado, né, aliás. Passando 2231, coleta final e chame torre frequência 1-8 do sinal 95. Torre 1-8 do sinal 95, vai ser 3-1. Direto, chame aqui 1, confirme pessoas a bordo no momento. Gente. Passageiros do 2231, continue a aproximação, aguarde a autorização do pouso. Há um tráfego à esquerda, 2 de aproximação para pouso na pista auxiliar, não vai interferir com sua aproximação. 2231, 7, 3 quilos. Acelerado, estabilizado, 3 quilos. Eu vou utilizar a pista no 7 quilos, então na 60 graus, 0 7 mais. 10 quilos. 10 milhas com voz. Pegar essa informação, vou 964, 102, vou com 14. Passa totalizado no SX3, tá bem? Mais 14003, desce sem restrições para 3.000 pés, altímetro no 04. Mais 3.000 pés, no 04, do 4003. Oi, Salvador, muito boa tarde, Lazo 2996, ingressando na Índia, pronto. Boa tarde, 2996, mantenha o ponto de espera, não até a internação. Mantenha 2996. Pista 1-0. 2231, pouso autorizado. Este uniforme que vai, a intenção é pernoitar ou vai abastecer pela sequência? Tudo back track, eles verem na primeira esquerda, é o pátio 5. No 85, é autorizado descida via para 4.000 pés, que é legal no 04. Via, 104, na parte. Dono 964, completa final, chame todos para continuar no 8 do sinal 95. 895, boa tarde. Boa tarde, Bruno 964, ele é Texas Ray da Leste. Boa tarde, Bruno 964, vento na 30 graus, 8 sinais, 2 autorizados, que estão gerando. Beleza, após 0, Bruno 964. Brasil 4003, desde para 2010, altímetro no 04, autorizado a sinal do procedimento LLTXE da pista no 0, reporta estabilizado, informa o tráfego apenas para informação, posição de 9 horas, 4 milhas, como nordeste. É um tráfego ficando forte nos corredores visuais em Salvador, ainda negativo na escuta do controle. Isso, tráfego, obrigado, descida 2000 pés, no 04, autorizado a sinal do procedimento LLTXE da pista no 0. Informação para a parte, então, 1-5-0. 3-5-6-0, chegada do médio não autorizada, vista para o nível de voo 1-1-0, altímetro 1-0-4. 1-1-0, 3-5-6-0, se possível, aplante do nada. 3-5-6-0, não tenho etapa após etapa do nada, possibilidade de voar direto. Alaska, o nome que é o Sol, via corredor, que posta em direção ao corredor do lado. Mãe, código 01155, que nos vendeu Alaska, confirme procedência e tipo de equipamento para seus abordos. Azul 2996, contato radar, está para o nível de voo 960, via saída Momo. Via saída Momo, seria possível livrar esta restrição de 110, 15 milhas do Servitor Delta? Negativo, mantenha a restrição inferior, se não tiver condições de cumprir a superior. Ok, vai manter 3000 então, Azul 2996. Oi, direto Momo 2996, ainda mantendo 3.000 pés. Direto Momo mantendo 3.000, assim que possível solicita, se possível, a ascensão devido à turbulência que é 3.000 pés, tem bastante nuvens. Gente, suba para 4.000 pés, tem condições de manter 4.000 pés? Afirmativo, 4.000, 2.996. É autorizado voar direto VATAP 2996, mantendo 4.000 pés. VATAP 4.000, 2.996, muito graças. 1985, autorizado descida para o nível de voo 050. É, então 050, 1885, vai precisar fazer o CTG direito, para o 230 por 50. Gente, 1985, após o envio, voo e pelo. 3996 da Azul, reautorizado, voo direto para a posição Momo. Retorno para a pena de Momo. Tráfego, posição de 11 cores, são 2 para 12 horas, 15 milhas. É um Boeing 738, passando nível de voo 070 e descida ao 050. Voando direto Momo, 2996. 3560, vai seguir 1110. Ele foi 2993. 3604. Azul 4003 completa o sinal, chame todos, frequência 18 do sinal 95. 1895, 4003, boa tarde. Posição Salvador, boa tarde, Azul 4003, LSX3, resolve. 60, time 304. 060, 614, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3 5 traços de posição de agora 10 horas, 10 milhas, com noroeste. é um Alfa Tango 72, mantendo 4.000 pés, com 8 de 5, e se mantém o nível de voo 050. No caso de falha de comunicações, na posição pelo, deixa via para 2500 pés, e reporta e complete a final do procedimento de corrida pistão 0, com 8 de 5. Desce, mantém agora a cartilha 5050. Caso de falha pelo, completo o procedimento e elevação feira 10, negativo de 1. Tente do 985, tráfego adicional, posição de 12 horas 9 milhas e meia, é um tráfego de pequeno porte em tráfego levador 2 passagens, corredores visuais em Salvador, mantendo no 1500 pés. Negativo de 1 também. 3560, desde as restrições para 3.000 pés, que é lugar 1.014. Para 3 ou 10, nota 3560. Forte, devido à manutenção de altitude, não tem como cumprir a restrição em dona de 2 mil. Será, se desejar, será liberado para perder de altitude. Pode fazer um procedimento, entretanto não tem como passar a 2.000 por São Duna, vai passar acima. Gente, sem problemas. Na presente, deixa para 2.000 pés, correção 2.500 pés, altímetro 1.014, gol no 85. 2.500, 1.014, 1.085. Azul 2.995, sub nível de voo 1.060, trato anteriormente informado agora 10 horas ultrapassado. E vem direto no 6, azul 2996. Subindo no 60 sem restrições, direto no 6, azul 2996, grátis. Papa Romeu, Romeu, Romeu, gosto, prossiga para controle. Pessoas a bordo, que a precedência seria... E o corredor, chamando o negócio, se mantendo no 1500 pés, eu posso ingressar no corredor Interlagos. O meu acho que eu vou iniciar a antiga rotatória, confirma, tem condições de manter o no 1000 pés até a posição será a antiga rotatória, mantendo com regra de voo visual, no meu acho que. Afirmativo, 1000 pés, manda até ao quilômetro no meu acho. Então, de altímetro no 0.4, que no meu acho que. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então 3154 em autorizada descida para o nível de voo 050. O 7 cruzado ali, e decolar pista no 0, vento no 60 graus, 0 de mais. E o decolar pista no 0, com 397. Quebec Kilo, informa o traço de posição agora de 2 para 12 horas, 8 milhas, como Nordeste a 1-2-3-2-0, passando a nível de 1-0-6-0, isso dá 2 mil pés. Chegou 9-8-5. Completa final, chame o Twitter, continua no 8-9-5. 8-9-5. Eliette, que é daqui que iniciante, ainda negativo autorizado para lançamento, devido ao tráfego anteriormente informado. Como é que vai ser 3 agora, guarda? Gente. Devolve o horário, vamos. Tiro Romeu Oscar. Tiro Romeu Oscar, que é o Salvador, 8.95. 2.95, né? Salvador, rapaz, pelo Tiro Romeu Oscar. 7. Sim, autorizado, pista 1-0. Veste, eu pouso na 10, 8-0. Time Romeu, acho que está se aproximando 7, agora autorizado para pouso. Sempre não, 7, visão com a aeronave, com a sua aeronave, com a aeronave, com a aeronave, com a aeronave, com a aeronave, com a aeronave, com a aeronave, com a aeronave, com a aeronave, com a Estando identificação, chegado a volante não autorizado. Vista para o nível de voo 060 via chegada, altímetro 1014. Pode quilo, livre lançamento. Reporte para o possível. Comandante 397, decolução voa. Dona 397, contato radar, vista para o nível de voo 360 após correção da presente voo Leber. Leber na presente, segundo 390, 397. Via 354, dessa via para 310, altímetro 104. Via 307, quando na descida, mantenha o setor oeste de Veracruz devido a tráfego em aproximação para pouso em Salvador. Juliette, como é que fica? Deixa para a de tráfego, reporte passando 3.500 pés. Tranquilo, vai ser setor oeste. Informa o tráfego, posição de 10 horas, 10 milhas. É, o tráfego que está sobre a ilha de Caparica, mantendo o nível de voo 05, agora iniciando a descida. Se for necessário que o plano de rio 354, eu chutei isso pela direita. 7, 8. 2208, eu estou para o nível de voo 050. 2 para o nível de voo 050. Decolagem deverá manter a proa até 2.500 pés, ou então com o chegando perto da bola. Você fala decolagem, mas tem até 2.500 pés, a proa da pista, azul do Norte. Azul do Norte, 800 solo, com os 2 anos, chamando 2 anos, deixa uma lágrima. 2 anos, obrigado. Azul 2930, correto, tem nível de decolagem, pista na 0, vem para o 0 grau, 079. 7 nível de decolagem, 2930. Mantenha assim 1.500 pés e chame a torre Salvador. Frequência número 8, decimal 95. O Zé está no segundo voo. 3560 estabilizou. 5.60, chame a torre Salvador. Frequência número 8, decimal 95. Chamará 3560. Ingresso nacional, pista no 7, enquadro como número 2 e agora as instruções para pouso que eu vou no gol. Ao meu gol. Salvador, Tan 3560, LS90, Zão Concapo. Tan 3560, continua em aproximação, aguarde autorização de pouso. Vento 60 graus com 7 nós. Eu formo o tráfego à esquerda, vou seguir a aproximação para pouso na pista auxiliar, não vai interferir com sua aproximação. Tan 3560, aguarda. 326, aciona identificação, chegada da média não autorizada no direto do médio. Desça para o nível de voo 050, altímetro 1004. Certo, 054, desça para 3.000 pés, altímetro 1004, autorizado o sinal do procedimento de aliança que se liga a pista 0, reporta a estabilidade. Descanta 2014, autorizado X-Ray, mas estabilizado mesmo. Com 2008, desça via chegada para o nível de voo, correção, desça para 3.000 pés, via chegada, altímetro 1014, com 2008. para 3 mil pés via chegada, altímetro 904, 208. 3.014 via, obrigado. Linha 326 é autorizado para ITAP, direto ITAP. 0 grau, 0 grau. Tem livre pouso no zero, tá? 3560. Patrônio, boa tarde, Azul 2930, decolado, mantendo a proa até 2500. Azul 2930, contato radar, mantém a proa de decolagem até 2500 pés, após autorizado curvar esquerda direto na proa de Moma, devido a atraso no... agora, para aproximação para a pista 17, mantendo no 1500 pés. A gente vai manter a proa até 2500 após curva esquerda para cumprir a Moma, Azul 2930. 1-3-7-7, chame centro Recife, frequência 98, decimal 35. 2-2-3-5-3-0-7-1. Azul 2-9-9-6, chame centro Recife, frequência 1-2-8, decimal 8. Recife 2-8-8, 2-9-9-6, boa. Chegada Gomezinho não autorizada, deixa a minha chegada para o nível de voo 070, altímetro 904. A 3054, chame para o Salvador, frequência 18, decimal 95. 2008, deixa para 2000 pés, altímetro 904, autorizado a sinal do procedimento RS X-Ray da pista 0, reporta estabilizado. Foi sacado o sinal do X-Ray 2000 pés, vem para as coisas. 208, chame o controle, 120, 298, por favor. Controle 208, boa. Passa por 4 milhas, 2930. Ciência, pode ser que você não dê a rota, 2930. Ciência, eu vou dar a entrega. Dois, Salvador, passo 03, decola da 10, perfil da fonte. Só 1, 0. 1, 0, e saída conte. Sobe até o 1, 0, sem inscrição, perfil da fonte, passou. Excelência 326, confirma a velocidade indicada. 3409. Quente, lista para 3.6, sem restrições, 6326. 3.6, sem restrições, ainda na proa de estado, se precisar, incrementa ou reduz. Em condições de voar duna, incrementar a velocidade e interceptar na proa de duna, afinal do procedimento ele é o que ainda custa no 06326. Sistema completamente possível, então incrementa a proa de duna, intercepta em forma, intercepta também a presença. Atenção, instruções, deixa para 2006, reporta estabilidade, 6306, altímetro 004. Vou dar estabilizado, 014, para a minha presença. Para a visão para nível de voo 050, altímetro 004. 2008, estabilizado. 208, completa final, chame o torre, frequência 98, decimal 95. 1895, posso ver. Comente. Boa tarde, é o 2018, baixou, travou, sim, tá. Boa tarde, 2097, estado, vem na minha 0 graus com 8 nós. Sou 2-0, pista, 1-0. Ele pouso no, na pessoa 0, o 2-0-8. Azul 2-0-3-0, livre da informação, se necessita pro de Momo. Oi, direto Momo, após Momo Barreiros. Direto Momo, após Momo Barreiros, obrigado, 2-0-3-0. Boa noite, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, muito bom, estará em 6305, decolou, cruza 1.800. 3.005, contato radar, prepara o nível de voo 380, voo direto Leda, deixando no 3.005. Direto Leda, graças. Esteira do Boeing da Gol que passou sobre a pista quando pronto se livre da colagem. Entra 180 graus, 08 mais. 193-190-3, autorizado alinhar e manter pista 90. Alinha MC-90-193-193. Salas 3-3, libera direita, em 1-2-1, decimal 9, escola. Direita 2-1, Mário, boa tarde, 2-0-8. Ainda não, tá na proa de WhatsApp. Autorizado direto para Rio 2930. 2930. Controle, autorizaria a proa de Mótula pro 6305? O que é, Liga Guardi? Boa tarde, 326, interceptou o localizador. Chame 326, completa final, chame 3318, decimal 95. 1-1-8-9-5-6-3-2-6.